vazia, os pivetão com os trabucão na jaqueta. Com crime ou sem crime, com treta ou sem treta. E nós os rolê louco aí, ladrão roubando a cena. Com crime ou sem crime, com treta ou sem treta. Que no Cerrado é assim, que no Cerrado é assim. Com crime ou sem crime, com treta ou sem treta. Que no Cerrado é assim, que no Cerrado é assim. Com crime ou sem crime, com treta ou sem treta. Aí ladrão, chega mais sangue bom que é nós na cena. É o porte legal com os irmão que representa. Sem pagar de simpatia, que é Cerrado, a ideia é quente. Fechadão com nós no corre, salve subconsciente. Na capital do crime, chove bala pro inimigo. Respeito é pra quem tem pique, assim nós do destaque. Cantando rap sim, mas no controle da nave. De quebrada em quebrada, cada qual seu 33. Tem menor de conceito, patrãozinho aos 16. Tem polícia folgado, gambés em fim de carreira. Pra atrasar os embalos nos bang de sexta-feira. Mas tem o rap que estrala no barraco dos ladrão. Trabuco na jaqueta, tem vários pivetão. Devagar pra vagar. Aê, ninguém se envolve. Para de curtir lombra e mocosa o meu revólver. No Cerrado, bang é louco comparado ao Talibã. As quadradas cospe chumbo, resultado é de manhã. Um corpo pro beleléu, ficou branco igual papel. Acionaram o cartel, mas uma alma foi pro céu. Deus me guarda dessa zica, malandragem é infinita. Curte lombra com as perigas e aproveita a vida. E ladrão, nós tem mais uma caminhada pela frente. Nosso subconsciente nos faz ser diferente. Nós de novo na sequência. Aí tiozão sustenta a lombra. Trincadão no 33. Só os moleque banda. Juan Carlos Abadia quis até tocar o terror. Mas agora é a favela que chegou e apavorou. Já vi os pivetão com os trabucão na jaqueta. Com crime ou sem crime, com treta ou sem treta. E nós os rolê louco aí, ladrão roubando a cena. Com crime ou sem crime, com treta ou sem treta. Que no Cerrado é assim. Com crime ou sem crime, com treta ou sem treta. Que no Cerrado é assim, que no Cerrado é assim. Com crime ou sem crime, com treta ou sem treta. Ligou o crime, aê, na chola muda ladrão. Firmou com a bandidagem a parceria de irmão. Estrutural Samambaia, Planaltina DF. Onde a espoleta canta e os menorzinhos sobe e desce. Cerrado não é brincadeira, os pivetão é função. E se mosca é cobrado de pistola e oitão. Jaca de couro, prata, GTS, chuim. Faço meu corre ladrão e Deus que olha por mim. Satisfação tá na quebra e firmeza total. Aqui é o crime ladrão e o porte é ilegal. 357-12, oitão, pistola e bereta. De longe vem o pivete, com treta ou sem treta. Se coça, nós senta o dedo, prega fogo no capa. Aqui chola de bandido, só Red Bull te dá asa. Aqui Moscou é caixão, aê, nós não dá bobeira. É furo na carcaça, sangue cobrindo a poeira. Na capital dos bandidos, reduto criminal. Neguinho, passa o cerol, aê, fica na moral. É o certo pelo céu. Um salve aos PDF, Caji Galpão, papo da bandidagem DF. Já vi os pivetão com os trabucão na jaqueta. Com crime, com treta ou sem treta. E nós os rolê louco aí, ladrão roubando a cena. Com crime, com treta ou sem treta. Que no Cerrado é assim, que no Cerrado é assim. Com crime, com treta ou sem treta. Que no Cerrado é assim, que no Cerrado é assim. Com crime ou sem crime. Treta sem treta. Baixe essa música no rapbrasilia.com.br.